Asmo Projects Limited Rates Podcast. Mais dia amanheceu, simplesmente novo dia. Tudo aqui me faz lembrar vida amada que eu vivia. Esse amor me fez sonhar. Paz de lindo amanhecer. Toda vida pra te amar. Tudo que devo esquecer. Life and love are really what this record is all about. What you are hearing is an offering to any and all future beings. We are sealing some of the thoughts and feelings, the vibrations of our day in what you may call a time capsule. Which itself has been sealed with cosmic love. Astral Projects Limited Rates Podcast. Vontade de rever você. Eu não sei porquê. Eu não vivo longe de você. Acho que é amor ou vontade de rever você. Eu não sei porquê eu não vivo longe de você. Sem te amar, pra te ver, te esperar. Minha música não traz mensagem e não faz chantagem ou guerra fria, e nem fala ideologia. Eu vim apenas para lhes falar de uma grande perda, que nem sei se é da direita ou da esquerda. E que me importa se a censura corta, pois eu gosto dela, se é vermelha ou se é verde e amarelo. Ó, camarada do mangueiro, amigo, ela foi embora e o pior que foi contigo. Para mim foi um grande golpe, não sei se de estado ou armado, ou talvez de coração. Só sei dizer que a dor foi muito grande e a minha vida inteira transformou-se numa enorme agitação. Já que assim termina o meu mandato, pois eu fui caçado e deportado pra bem longe de você. Ó, minha amada, quero te dizer que sem o seu amor eu posso até morrer. Ó, minha amada, quero te dizer que sem o seu amor eu posso até morrer. Para mim foi um grande golpe, não sei se de estado ou armado, ou talvez de coração. Só sei dizer que a dor foi muito grande e minha vida inteira transformou-se numa enorme agitação. Já que assim termina o meu mandato, pois eu fui caçado e deportado pra bem longe de você. Ó, minha amada, quero te dizer que sem o seu amor eu posso até morrer. Ó, minha amada, quero te dizer que sem o seu amor eu posso até morrer. Ó, minha amada, quero te dizer que sem o seu amor eu posso até morrer. Thank you. Berenice, Berenice. No bem que te disse, Berenice, que seu corpo de miss e sua amiguice me fariam fazer alguma tolice, Berenice, Berenice, Berenice, Berenice, Berenice. Pois quando eu disse para Doralice que estava afim de você, Berenice, ela me disse que eu não insistisse, pois você tava amarrada num tal de Tomix, a Berê. Berê, Berê, Berê, Berenice. Berê, Berê, Berê, Berenice. Então eu fui falar com esse tal de Tomix, pedindo que ele desistisse e da sua vida saísse. Me desculpe eu estar aqui agora todo amarrotado e sujo de bicho, mas aqui esse malandro não brinca em serviço. Bere, bere, bere, Berenice. Bere, bere, bere, Berenice. Eu bem que te disse, Berenice, que seu corpo de miss e sua amiguice me fariam fazer alguma tolice, bere, bere, Berenice. Bere, bere, bere, Berenice. Bere, bere, bere, Berenice. Quando disse para Doralice que estava afim de você, Berenice, ela me disse que eu não insistisse, pois você estava amarrada no tal de Tomix, a Belê. Bere, bere, bere, Berenice. Bere, bere, bere, Berenice. Então eu fui falar com esse tal de Tomix, pedindo que ele desistisse e da sua vida saísse. Me desculpe eu estar aqui agora todo amarrotado e sujo de piche, mas aqui esse malandro não brinca em serviço. Bere, bere, bere, Berenice. Bere, bere, bere, Berenice. Ó bere, ó bere, ó bere, ó bere, ó bere, ó bere, ó bere. Elétrico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, alegria. Ria, ria, ria, ria, que a luz irradia. Oh! Dia, dia, dia, dia, dia de sol na Bahia. Amor. amor eu tenho pra te dar. Cada vez mais. Oh, aprendi com você, viciei-me em você, meu amor. Cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu. Quá, quara, quá, quá, quem riu? Quá, quara, quá, quá, fui eu. Todo mundo se admira da mancada que a belezinha deu, que deu no pira e ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Break. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá. Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar, agora fica na tua que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na